Capo, cata da frente, sai do nosso caminho, porque os loucos vão passar pregando o evangelho de Cristo. Seja como for, com amor, tipo um ciclone arrastando tudo que vem pela frente, colocando em primeiro lugar o todo onipotente. Como diz a palavra, Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Com obediência e sabedoria, vamos seguindo a profecia de um modo diferente. Sem sair da rotina, aumenta o volume do som e deixa o barato rolar. Eu não tô nem aí se o vizinho reclamar. Abre a porta, a janela e deixa o som entrar. E se tiver algum demônio naquele lugar, ele vai se esperar, vai tentar nos atacar. Mas estaremos firme e forte como leões da tribo de Judá. Deus disse assim, não tema porque eu sou contigo. 366, desde a Bíblia tá escrito uma palavra cada dia. Se você não acredita, abra, leia e confira. Assim como Elias usou da sua ousadia, usaremos também da força divina. Seguro porque o barato vai ser louco. A glória de Deus vai te invadindo pouco a pouco. Vamos dar, trutar. Se somos realmente homens de Deus, que caia fogo e consuma esse lugar. Se eu sou homem de Deus, vai descer. Vamos, tia! Um dia a batalha é